vamos recomeçar e peço que vocês não se dispersem com o chat. Esqueçam o chat. Está proibido conversar no chat durante a aula. Absolutamente proibido. Nós vamos... Isso aí é básico, básico. Certo? Nós temos algum problema técnico para começar. Isso é perfeitamente compreensível. E vocês têm um pouco de paciência e, ao longo do tempo, consertaremos tudo isso e vamos pegando prática. Tá. Bom, voltando aqui ao conteúdo da aula, eu estava explicando que esta imagem de um eu ideal é o único critério que você pode ter para você alcançar algum dia algum tipo de objetividade no julgamento de si mesmo. Uma coisa que sempre me surpreendeu no Brasil é que, em geral, as pessoas não têm um plano de vida. É claro, durante muitos anos se acostumaram a andar com uma vida social tão, tão instável que acabam se prendendo, vamos dizer, no imediato, porque não conseguem ter uma perspectiva de vida inteira. Mas nós temos que vencer isso e... Não podemos seguir o estado de dispersão e caos do resto da sociedade. Então, esta narrativa ela tem que ser feita, vamos dizer, sumária, não passa de 20 linhas de maneira alguma. E vocês vão me enviar cópias disso. Eu vou ler tudo isso aí, não importa quantas chega, eu vou ler isso aí. Não garanto que vá comentar uma por uma, por impossibilidade. Material óbvio. Mas farei alguns comentários gerais depois. Nós começamos com este exercício para que vocês tenham, né, desde o início, uma noção exata do tipo de conhecimento, do tipo de atividade intelectual e humana que é a filosofia. Todo o nosso curso é inspirado diretamente na pessoa de Sócrates. Isso não significa que nós teremos que ler aqui as obras completas de Platão e conhecer toda a atividade pedagógica de Sócrates, não é isso. Nós estamos pegando, vamos dizer, uma certa imagem essencial e tentando, e vamos tentar revivê-la nas nossas próprias vidas. Quer dizer, tentar imitar um exemplo naquilo que ele tem de essencial e de significativo para nós hoje em dia. Em muitas aulas minhas, eu defini a filosofia como a unidade do conhecimento na unidade da consciência, e vice-versa. E aqui nesse curso nós teremos, vamos dizer, uma visão prática disso, como é que isso se realiza na prática. Tá certo? Eu considero que a filosofia, como profissão... Alô? Alô? A filosofia como profissão universitária tem, quando ela se constitui na universidade medieval, ela abre a chance... para um progresso formidável da técnica filosófica. Mas, à medida que o tempo passa, a profissão vai tendo as suas exigências internas. A profissão é um fenômeno sociológico por si mesmo. E a estrutura desse fenômeno sociológico é inteiramente independente da constituição da filosofia enquanto disciplina e forma de vida. Então, não há coincidência entre as duas coisas. Se vocês observarem, vamos dizer, as várias fórmulas sociais em que se apoiou a prática da filosofia ao longo dos tempos, vocês verão que é uma coisa bastante, bastante variada. Quer dizer, a filosofia começa, na verdade, como uma espécie de clube de aficionados ali em torno de Sócrates, Platão e Aristóteles. E quando se constitui a universidade, ela se constitui exatamente assim. E ela se parece, na verdade, mais com este curso do que com aquilo que hoje se chama uma universidade. Seja, são pessoas que estão interessadas no conhecimento e que se reúnem e que chamam os professores que lhes parecem mais adequados para orientá-los. À medida que essa instituição vai crescendo ela tem certas exigências sociais, econômicas, estruturais, burocráticas, etc., etc., que são determinadas pelo estado da sociedade em cada momento, e não pelas exigências internas do estudo da filosofia. Então, ao longo do tempo, isso pode se tornar bastante, bastante conflitivo. Vocês viram, por exemplo, que durante o período do idealismo alemão, o estatuto de professor universitário na Alemanha tinha quase o nível de ministro de Estado. Então, era o sujeito que falava em nome do Estado alemão. Eu tenho a impressão que, se não fosse isto, a filosofia de Hegel não seria o que é. Porque Hegel é eminentemente o pensador que fala em nome do Estado alemão e que, de certo modo, o personifica historicamente. Tá certo? Naturalmente, havia ali uma espécie de compromisso implícito de valorizar esse Estado e, de certo modo, de fazer dele a expressão e culminação de 2 milênios de atividade filosófica. É exatamente isso que faz o Hegel na sua filosofia do Estado. No entanto, se o Estado alemão tivesse essa importância filosófica essencial, ele deveria ter surgido antes na história. Quer dizer, ali você tem uma espécie de confluência entre duas linhas de desenvolvimento histórico totalmente independentes. Por um lado, você tem toda a tradição da especulação filosófica, e por outro lado, você tem a formação de uma nação moderna. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, mas essas duas linhas se cruzam num certo momento, e isso influencia o próprio conteúdo da filosofia de Hegel, evidentemente constituindo, então, uma espécie de um viés subjetivo sociologicamente condicionado. Do mesmo modo, confluências idênticas se observam numa série de filosofias modernas, onde as exigências burocráticas e sociológicas da instituição chamada universidade acabam por influenciar, vamos dizer, o próprio conteúdo da filosofia, sem que, na maior parte dos casos, o filósofo proceda a um exame crítico desta situação. Então, fica o resultado é bastante estranho, porque você tem filosofias que se desenvolvem e crescem independentemente de uma consciência clara das condições sociológicas que a geraram e a determinaram. E isto, em filosofia, por assim dizer, é uma coisa imperdoável. Mas você vê que, ao longo de toda a atividade de Sócrates, a coisa que ele mais faz é examinar precisamente as condições sociais e políticas imediatas nas quais ele vive e nas quais se desenrola aquele diálogo. Em cada diálogo socrático, ele está consciente da posição social de cada um dos seus interlocutores e da sua própria. E a meditação dele justamente começa a partir da constatação desta realidade social que eles estão vivendo. Se decorridos 2.400 anos, aparece uma filosofia, aparecem filosofias cujos autores, né, no conteúdo dessas filosofias, ignoram as condições sociais que as geraram, que determinaram a sua forma, então nós tivemos não um progresso, nós tivemos um atraso, estamos voltando para trás. Mas, por exemplo, na instituição universitária moderna, existe uma distinção puramente administrativa entre os departamentos de ciências, o departamento de letras, né, departamento de psicologia, de administração pública, etc., etc., etc. E o filósofo exerce uma determinada atividade dentro desse quadro. Tá certo? Este quadro delimita o conteúdo do que ele pode dizer e do que ele não pode dizer. Ele limita pelo menos o programa da sua do seu curso. Tá certo? Então, o que, que ele tinha que fazer? Qual seria a obrigação número um do filósofo? Começar por meditar esse mesmo quadro sociológico dentro do qual ele está trabalhando, tá certo? E analisá-lo criticamente. Tá certo? E isso praticamente jamais se faz. Quer dizer, o filósofo aceita a delimitação profissional, burocrática das suas atividades e continua desempenhando o seu papel como se estivesse, vamos dizer, num teatro. onde vários personagens são assinalados para os vários atores, e ele tem que prosseguir como se fosse realmente aquele personagem. Você jamais viu, por exemplo, dentro de uma encenação de Hamlet, o Hamlet parar a encenação e reclamar, por exemplo, do salário dos atores. Não é isso? Ou seja, a circunstância social na qual se desenrola o espetáculo de teatro não faz parte do espetáculo de teatro. São coisas absolutamente separadas. Não é isso? Você não vê, né, um maestro interromper o concerto para discutir problemas funcionais da administração do teatro, ou da vida sindical dos músicos e assim por diante. Porque ali no caso, neste caso, o mundo artístico, teatral, sendo o mundo do show business, ele remete a um universo ficcional que é absolutamente separado das circunstâncias sociais, né, reais, nas quais o espetáculo se desenvolve. Hoje em dia, o exercício da filosofia simula mais, ele parece mais com o espetáculo de teatro, nesse sentido, do que com a filosofia, no sentido em que ela foi inaugurada por Sócrates. Estão compreendendo isso? Então, é claro que isso, para o conteúdo da filosofia, é gravíssimo. Nós não podemos esquecer nunca, jamais, que a primeira filosofia que surge com Sócrates, não com os pré-socráticos, que ainda não tem, que ainda, embora estejam praticando algumas atividades filosóficas, não tem ainda uma consciência clara do que seja a filosofia como atividade distintiva. Mas nós não podemos esquecer que com Sócrates a filosofia começa como filosofia política, ou seja, começa como meditação e análise crítica, não só da sociedade em geral, mas da própria situação social dos seus interlocutores. Eu me lembro, por exemplo, na cena do banquete, né, em que Sócrates vai dormir, então chega Alcibíades, ele faz uma proposta indecorosa, tá certo, de ter uma relação homossexual com ele, e Sócrates diz: isso aí não é para filósofos, isso aí é para vocês que são gente chique. Tá certo? Nesta frase, você tem toda uma descrição da situação social concreta do filósofo, né, em face dos seus alunos, que eram membros da classe dominante, da classe rica de Atenas. Tá certo? Quando que você hoje verá, vamos dizer, um filósofo meditar a partir da situação social concreta de seus alunos? Não é isso? Jamais. Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava assistindo o filme o Tropa de Elite. Tá certo? E no Tropa de Elite aparece uma cena de uma aula na universidade, tá certo? Em que estão os alunos, que são todos membros da classe média e alta do Rio de Janeiro, pessoal que vive na Zona Sul, tá certo? Então eles leram Michel Foucault e estão ali analisando a situação social da favela à luz de Michel Foucault. Né? Eu não sei se vocês assistiram os filmes, se não assistiram, assistam, porque é muito bom. Então, somente aquele aluno que é policial, né, que é o que se chama Matias, ele é policial e é estudante há muito tempo, o pessoal na verdade não sabe que ele é policial, somente ele se lembra de chamar a atenção dos seus colegas para a situação social deles, quer dizer, quem são eles socialmente. Né? Quer dizer, você, toda análise de uma situação social, toda filosofia política, ela tem que partir da consciência que você tem da sua posição dentro. Quer dizer, você não é um desenho que você faz desde a estratosfera. Você não é um observador externo da sociedade, você é um participante. Então, se você não tem a consciência de qual é o seu papel dentro do espetáculo, você também não compreende a situação dos outros. Então, no caso, você vê aquela discussão sobre a situação social da favela, era feita desde uma desde um lugar, desde um ponto de vista absolutamente hipotético e irreal. Eles estavam falando como se eles todos fossem, né, o Michel Foucault, e não como se fossem as pessoas que realmente são. E o que, que elas são exatamente ali? Elas são os consumidores da droga que se distribui na favela. Então são elas que fornecem o dinheiro para o narcotráfico continuar funcionando. Essa é a situação real. E aquele personagem, o Matias, é o único que tem consciência disso. Tá certo? Então, você vê que esta é uma situação comum na nossa universidade. Tá certo? E isso expressa exatamente a antifilosofia na sua expressão mais radical, mais estúpida e mais acachapante. Tá certo? Então, isso é o que nós não podemos aceitar de maneira alguma. Tá certo? E nesse sentido, nós vemos que a instituição universitária, ela tem contribuído, antes é para sufocar a verdadeira vocação da filosofia. Se bem que, quando aparece dentro dessa instituição algum homem de gênio, pessoa de gênio, quer dizer, não apenas uma pessoa excepcionalmente inteligente, mas uma pessoa com personalidade extremamente forte, às vezes ele consegue torcer a situação, vamos dizer, em seu favor. Isso aconteceu aqui com Erich Fröbner. Erich Fröbner cria dentro da universidade uma situação muito específica, muito peculiar, que é dele mesmo. Tá certo? Quer dizer, utilizando-se dos recursos da universidade para fazer uma coisa que dentro da própria universidade não se encaixava de maneira alguma. Né? Tanto não se encaixava, quer dizer, tem um episódio muito engraçado na vida de Erich Fröbner, quando ele vai para Munique, na Alemanha, e da sua primeira conferência de ciência política, né? Então, havia lá um famoso sociólogo alemão, que eu não me lembro do qual, mas era o sociólogo alemão mais famoso. E quando terminou a conferência, o sujeito estava absolutamente perplexo. Isso. Ele disse, mas que raio de filosofia política é essa? Ele não falou da legitimidade, ele não falou da democracia, ele não falou dos direitos humanos. Eu não sei do que ele está falando, é outro assunto. Tá, né? Então, isso quer dizer que esse sociólogo estava raciocinando a filosofia política desde a temática que consta do currículo. Ao passo que Erich Fröbner faz exatamente o contrário, quer dizer, ele vai analisar toda a situação política a partir da experiência real dos seres humanos enquanto buscadores de conhecimento sobre a própria sociedade, de modo que, até certo ponto, no filósofo que raciocina sobre a constituição política da sociedade, é a própria sociedade que toma consciência de si mesmo, naquele indivíduo, e busca compreender a sua ordem interna. O que, evidentemente, não pode ser feito a partir de conceitos já estratificados, como legitimidade, democracia, direitos humanos, etc, etc. Cada um desses conceitos, para ele se tornar alguma coisa de útil, ele tem de ser trazido de volta à experiência real, tá certo? Da onde eles surgiram na sua origem histórica e da onde eles ressurgem agora. Tá certo? Então, é claro que a filosofia, tal como a praticava o Erich Fröbner, estava perfeitamente dentro da tradição socrática, tá certo? De fazer com que, de certo modo, todo conhecimento seja autoconhecimento e todo autoconhecimento seja, ao mesmo tempo, conhecimento científico do mais alto grau. E isso é uma coisa que, dentro da instituição universitária, é extremamente difícil fazer, porque você tem já toda uma estratificação de papéis sociais, determinando já de antemão a temática, o enfoque, etc, etc, etc. Exigências, por assim dizer, disciplinares. Também eu me lembro quando veio para os Estados Unidos um sujeito chamado Eugen Rosenstock. Ninguém sabia o que fazer com Rosenstock, eles não sabiam em que departamento colocá-lo. Porque nós vamos colocá-lo na faculdade de filosofia, sim, mas ele fica falando só de direito, do esquema de propriedade, etc. Ah, então vamos colocar na faculdade de direito. Não, não pode, porque ele só fica falando de psicologia. Então vamos colocar na psicologia. Não, não pode, porque ele só fala de teologia. Então não sabiam o que fazer. Assim, pelo simples fato de que o Rosenstock estava, né, realmente tentando, quer dizer, compreender a sociedade desde a sua própria posição na sociedade e desde a posição dos seus alunos nessa cidade. Então, ontem mesmo também estava conversando com um amigo que se referiu ao Alan Keyes, né? E disse que o Alan Keyes estava um pouco perplexo porque eu havia considerado Nietzsche um filósofo de segunda ordem. E o Alan Keyes queria saber por que eu pensava assim. Muito simples. Nietzsche, apesar do seu talento absolutamente formidável, jamais dominou a técnica filosófica. E daí, quando eu disse isso, meu amigo disse: mas o que é a técnica filosófica? Ele é muito simples. A técnica filosófica é a técnica de você converter os conceitos gerais em experiência existencial efetiva e vice-versa. Se você não sabe fazer isso, então você, quando está no mundo dos conceitos, você está raciocinando só sobre coisas que não existem. E quando você está no mundo da existência, você não está compreendendo nada. Você, quer dizer, por um lado tem uma existência opaca, obscura, caótica, por outro lado, existe uma estrutura conceptual que não tem relação efetiva com a experiência, né, do próprio filósofo. Quer dizer, eu vejo, por exemplo, quando Michel Foucault, né, escrevia aquelas coisas no livro Vigiar e Punir sobre o sistema opressivo que intimida as pessoas, etc, etc. E saía dali, ele ia num clube de sadomasoquismo para levar chicotada. Como é que ele relacionava uma coisa com outra? Eu, se eu participasse de um clube de sadomasoquismo por 10 minutos, eu teria o que pensar filosoficamente pelo resto da minha vida, porque eu ia ter feito uma tal confusão, né, que eu ia ter um tema para especular pelo resto da minha vida, tá certo? Agora, o Michel Foucault jamais parece ter pensado filosoficamente sobre isso, mas, quer dizer, se ele apreciava tanto ser oprimido, ser intimidado, etc, etc, então por que ele achava tão horrível que a sociedade tivesse um sistema de intimidação? Essa seria a primeira pergunta que eu faço, né? Quer dizer, se eu gosto de apanhar, por que eu reclamo que as pessoas batem umas nas outras? É um tema óbvio, tá certo? No entanto, você não verá, vamos dizer, em toda a obra do Michel Foucault, uma meditação séria sobre este ponto, tá certo? Vocês viram que nos diálogos socráticos é constante a referência de Sócrates à sua própria experiência e à experiência vital dos seus interlocutores. Ele os conhece pessoalmente, ele sabe, cada um conhece o pai, a mãe, sabe de onde o sujeito veio, a vida de cada um, e ele sempre raciocina a partir disto. Ora, uma vez na Universidade de Brasília, o meu amigo José Oswaldo Mira Pena, embaixador, que estava dando lá uma aula de filosofia política, ele fez um teste com os seus alunos. Ele perguntou a que classe social eles pertenciam. Né? Parentes, eram todos filhos de burocratas. Brasília, a cidade só tem burocrata. E eles responderam tudo. Burguesia, proletariado, né, clero, responderam tudo. Menos burocracia. Ou seja, você tinha uma classe inteira de estudantes universitários que ignoravam a sua própria classe social e, no entanto, tinham uma série de opiniões, né, sobre a estrutura de classe, sobre a economia, a luta de classe, etc, etc. Quer dizer, aí a alienação começa a se tornar uma coisa cômica. Tá certo? E evitar esta comédia é justamente o nosso objetivo aqui, tá certo? Então, vocês veem que esta ligação muito íntima, esta quase identidade entre a autoconsciência mais pessoal e o conhecimento no seu sentido mais universal e científico, isto é um elemento básico, tá certo, da tradição filosófica desde Sócrates. Isso se torna particularmente claro com Santo Agostinho, né? E mais tarde se tornará mais enfático ainda com a obra de René Descartes. Certo? O que que faz Santo Agostinho? Santo Agostinho está tentando responder a certos problemas filosóficos, mas ele percebe que entre ele e as elevadas questões filosóficas que ele está colocando, existe um intermediário. Quer dizer, ou seja, ele não está enfocando esses conceitos filosóficos tal como um anjo olharia as ideias platônicas. Tá certo? Mas ele é um ser humano real e ele sabe que entre esse ser humano real e as ideias universais da filosofia existe um hiato. Quer dizer, nós não temos um conhecimento direto dessas ideias universais como tem Deus ou como tem os anjos. Tá certo? Nós só temos, na verdade, o conhecimento das coisas concretas e imediatas que fazem parte da nossa vida, que são o tecido da nossa experiência diária. E nós procuramos por trás delas os conceitos universais que as articulam e as expliquem, mas esses conceitos universais são vistos, chegam até nós de uma maneira obscura e confusa, tá certo? Como num espelho obscuro, como dizia São Paulo Apóstolo. Tá certo? Portanto, Agostinho nota que a mente dele, que a inteligência dele não parece ser um órgão totalmente apropriado para aquelas grandes questões que ele está colocando. E ele pergunta, o que me separa desta inteligência universal capaz de apreender essas grandes realidades de uma maneira mais nítida, mais clara? E ele percebe que o que atrapalha, que aquilo que está no meio, o espelho opaco, é constituído pela sua própria personalidade. Essa personalidade é cheia de temores, de preconceitos, de auto-engano. E ele percebe que ele precisa limpar esse espelho antes de poder enxergar alguma coisa claramente ali. Então, ele empreende esta obra magna, que são as Confissões. As Confissões são, vamos dizer, um gênero literário que ele inventa. Não que não existisse autobiografias antes. Para os interessados, possuir a obra clássica do Georg Nisch, M-I-S-C-H, que chama História da Autobiografia da Antiguidade. Tá certo? E existe uma série de gêneros autobiográficos antes. Tá certo? Mas esses gêneros autobiográficos não nos trazem a presença de uma pessoa real como as Confissões de Santo Agostinho nos trazem. Você vê que, por exemplo, existem autobiografias egípcias. Né? Então, o faraó egípcio que ia ser enterrado, era enterrado junto com ele uma narração da sua vida. Mas essa narração mostrava somente os grandes feitos que ele tinha realizado como chefe de Estado, né, certo? E as virtudes das quais ele se imaginava o portador. Porque era essa imagem que ele queria transmitir para os deuses. Né, certo? Então, ele suprimia, né, os erros, os pecados, as vergonhas, todos os micos que ele pagou ao longo da vida, suprimia isso e aparecia somente a parte bonita. Do mesmo modo, quando vê as autobiografias, quer dizer, greco-romanas, são autobiografias de personagens públicos, eles contam a vida pública, por exemplo, de Júlio César, né, ou de Marco Túlio Cícero. Em suma, não há esta voz pessoal que você observa nas Confissões de Santo Agostinho. Mas é claro que as Confissões não são só um livro autobiográfico. Confissões são um livro de filosofia da mais alta qualidade. E o segredo é que Agostinho percebeu a raiz do conhecimento filosófico no autoconhecimento tomado no sentido da confissão cristã. E você não vai num confessionário para você contar as grandes coisas que você fez. Você vai para contar justamente aquilo que você jamais contaria em público. E é exatamente isso que Agostinho conta em público. Não, com detalhes, porque ele não quer escandalizar ninguém, tá certo? É, não com uma especulação masoquista deprimente, tá certo? Mas com uma sinceridade de quem se lembra, por exemplo, de que já no bercinho, né, tinha maus pensamentos, né? Ele já queria o mal da mãe dele quando ele estava no bercinho e assim por diante. Quer dizer, ele volta até a raiz das suas primeiras experiências e ele se confessa. Tá certo? Então, ali você tem três aspectos. Você tem, primeiro, quer dizer, o conhecimento filosófico a que ele aspira. E, segundo, você tem, vamos dizer, o estado real da individualidade concreta, com toda a sua miséria, a sua ignorância, o seu esquecimento, o seu auto-engano, etc, etc. Né? E entre os dois tem a narrativa. Esta narrativa é feita perante um quarto personagem, um quarto elemento. Esse quarto elemento é o quê? O observador onisciente, o ouvinte onisciente, ao qual Agostinho se revela. Tá certo? Porém, como esse observador, esse ouvinte é o onisciente, é o próprio Deus, então, Agostinho sabe que não está contando nenhuma novidade. Ele sabe que aquilo que ele está contando na sua autobiografia, embora jamais tenha sido contado para ninguém, não é ignorado totalmente. Por quê? Porque é algo que existe na realidade. E a realidade, tomada no seu conjunto, é o que está na mente de Deus, é o que Deus sabe. Quando nós não sabemos uma pergunta, nós damos a resposta para uma pergunta, nós dizemos, só Deus sabe. Só Deus sabe quer dizer... Isso que nós estamos querendo saber não faz parte ainda do nosso conhecimento, faz parte apenas da realidade. Então, isso é conhecido por aquele no qual conhecimento e realidade não são distintos. Isso quer dizer, a realidade na sua totalidade é o quê? Essa é a inteligência de Deus, é a memória de Deus, etc, etc. Então, à medida que Agostinho conta a sua vida para esse ouvinte onisciente, ele mesmo vai descobrindo coisas que ele não tinha percebido antes, porque são coisas que estão apenas na realidade, que não estavam na sua consciência antes. Então, o indivíduo que conta a sua vida para Deus, na verdade, está pedindo a Deus que Deus conte, né, a vida dele para ele mesmo. Não é isso? Quer dizer, Agostinho fala com Deus, não no sentido de dizer alguma novidade para Deus, mas como quem diz... Revele a minha vida para mim mesmo. Você sabe mais do que eu. Você viu o que eu pensei, você viu o que eu escondi, você viu os meus segredos. Então você sabe tudo a meu respeito. Então eu conto o pedacinho que eu sei e você me mostra a imagem integral. Tá certo? Ora, este confronto entre a experiência individual e o observador onisciente, isto é a própria base da filosofia. É isso exatamente o que o próprio Sócrates fazia. Quer dizer, ele colocava as questões, né, da vida real, sua e dos seus interlocutores, tá certo? Em face da consciência divina, em face da inteligência divina. E permitia que essa inteligência divina fosse mostrando a ele e aos demais aquilo que eles não tinham percebido no começo. De modo que eles acabam descobrindo que eles não têm como conteúdo cognitivo somente aquilo que está na sua consciência num momento dado, mas que existe todo um depósito infinito, tá certo? De conhecimento ao qual eles têm acesso, tá certo? Mediante a pergunta sincera feita de si para si mesmo. Estão compreendendo? Ora, toda essa parte da auto-investigação, hoje, ela está totalmente excluída da filosofia. Se você entrar na faculdade de filosofia, tá certo? E disser que você está lá para buscar autoconhecimento, eles vão rir da sua cara. Eles vão dizer, isso aí é autoajuda, você tem que procurar um grupo de psicoterapia, ou você tem que procurar um padre, você tem que procurar um rabino, um pastor protestante, tá certo? Alguma coisa assim, nós não estamos aqui para resolver os seus problemas pessoais. Ora, que raio de filosofia nós podemos obter se nós fazemos, desde logo, abstração da pessoa concreta que está buscando conhecimento? Só pode sobrar, vamos dizer, uma encenação, só pode sobrar, vamos dizer, o desempenho de um papel burocrático, tá certo? Determinado por circunstâncias alheias ao próprio processo filosófico. Não é isso? Então, por exemplo, se você aqui, dentro do meio, vamos dizer, anglo-saxônico, que é determinado, vamos dizer, em 70%, 70% pela chamada filosofia analítica, né? As questões chamadas metafísicas estão completamente excluídas da filosofia, elas têm que ser, vamos dizer, investigadas ali na faculdade de religião, tá certo? Ou em grupos de psicoterapia, ou em seitas místicas. Aqui a palavra metafísica, por exemplo, o sujeito que é vidente, né? Aqui ele se anuncia como metafísico. Você vai consultar a cartomante, o cara está fazendo é metafísica. Tá certo? Claro que a profissão perfeitamente respeitável, mas não tem nada a ver com a filosofia. Tá certo? Então, aí você tem um caso extremo de delimitação do território filosófico por, vamos dizer, uma tradição externa, tá certo? De ordem burocrática. É claro que essas coisas jamais vão dar certo. Jamais vai sair nenhuma filosofia que preste deste meio. Quando sai, é porque apareceu algum sujeito que é vigoroso o suficiente, tá certo? Para superar as limitações do meio burocrático e fazer ali dentro o que ele acha que deve ser feito. Tá certo? E se alguém vier reclamar, nem liga, manda pastar, pronto, acabou. Tá certo? Então, quer dizer, se alguém não entendia o que Eric Fröbel ou Eugen Rosen estavam fazendo, eles não queriam nem saber, tá? Continuavam ensinando do seu jeito. Tá certo? Então, no meio brasileiro, essa situação é ainda mais agravada, tá certo? Pelo fato de que existe uma espécie de ortodoxia política que domina as nossas universidades, tá certo? E que é uma coisa rasteira, brega, estúpida, a tal ponto que nem merece comentar. Ainda me recordo quanto a isso ao próprio filme, vamos dizer, Tropa de Elite, tá certo? Onde uma opinião ligeiramente divergente, uma visão ligeiramente diferente, essa sim baseada na experiência, que é a do policial que está ali assistindo a aula, né? É rebatida não como num debate normal, mas como uma gritaria geral da classe, um protesto geral da classe. Então você tem ali uma atmosfera como se fosse, vamos dizer, de entusiasmo militante, tá certo? Que não tem absolutamente nada a ver com a busca do conhecimento, nem mesmo nesse sentido diminutivo que caracteriza a universidade em geral. Mas eu, nos últimos 20 ou 30 anos houve um empreendimento de destruição sistemática da cultura setorial no Brasil e não sobrou absolutamente nada. Quando nós comparamos o Brasil dos anos 50, que tinha lá 30, 40, 50 grandes escritores, né, cientistas sociais de primeiro plano, filósofos importantes como Marco Aurélio Santos, Vicente Ferreira Silva, né, hoje em dia não tem nada. Né? Então, a situação social do estudante de filosofia no Brasil é uma situação calamitosa. Assim, e por isso mesmo é que apareceu este curso. Quer dizer, o fato de ter vindo tanta gente para esse curso já é, ele mesmo, um sintoma de que a instituição universitária não está atendendo, já, não digo os mais altos propósitos da investigação filosófica, mas nem mesmo aqueles seus propósitos burocráticos usuais. Então, eu queria que vocês tomassem desde já consciência de uma coisa extremamente importante. Vocês têm que meter isso nas suas cabeças. Se houver uma cultura superior no Brasil daqui 20 ou 30 anos, será devida a vocês e exclusivamente a vocês. Vocês têm o destino de uma cultura superior inteira nas suas mãos. São só vocês que vão fazer. Por quê? Não é por nada, não. Como diria o Lula, não é para me gambar. Mas eu sou o único educador que existe nesse país. Os outros não são. Os outros são todos charlatães, vigaristas, tá certo? cabos eleitorais, é isso que eles são. Não há mais nenhum educador no Brasil a não ser este que vos fala. Tá certo? Então, como diz, isso aqui é chance única. Se não sair daqui, não vai sair de parte alguma. Então está nas suas mãos. E este curso foi feito para isso. Eu creio que a única esperança do Brasil é formar agora, já, urgentemente, uma nova elite intelectual capacitada para compreender a situação real, discuti-la e criar uma atmosfera de circulação, vamos dizer, de ideias que sejam um pouco mais luminosas, tá certo? Dentro da qual, mais dia menos dia, possa surgir também uma discussão política um pouco mais esclarecida do que nós temos hoje. Hoje nós estamos em plena atmosfera de obscurantismo. Obscurantismo significa o seguinte: você tem que repetir a mesma bobajada politicamente correta e tem que repeti-la de todo o coração, com sinceridade, gritando. Né? Senão não vale. Tá certo? Então, o que se pode esperar disso aí? Só besteira. Não vai sair mais nada. Então, meu filho, vamos deixar esse pessoal da universidade continuar brincando. Ele que tem verba estatal para fazer isso. Às vezes não é nem verba estatal, às vezes são eles que estão pagando para participar dessa brincadeira. Então vamos deixar isso para brincadeira e vamos fazer a nossa parte. Nós, aparentemente, não teremos a recompensa social que esse pessoal tem. Vamos dizer que é um diploma, um certificado, uma autorização estatal para o exercício de certas profissões. Note bem, eu exerço essa profissão e nunca pedi uma autorização estatal e a recusaria se me oferecesse. Várias vezes o Bruno Tolentino veio para mim e falou: não, nós temos que arrumar um título de doutor honoris causa para você, para legitimar você perante a USP. Eu falei: escute, quem vai assinar essa porcaria? Você tem certeza que o sujeito que vai assinar isso está qualificado para ser meu aluno? Não, então eu não quero isso. Eu não quero porque vai me desonrar, vai me rebaixar. O dia que eu tiver que ser reconhecido por uma porcaria que nem a USP, onde se considera que Marilena Chauí é a grande filósofa, está tudo acabado. Está tudo realmente acabado. Tá certo? Ou seja, eu não fiz tudo o que eu fiz, eu não me esforcei tanto, eu não me estudei tanto, desde a minha adolescência, não passei noites em claro, tá certo? Estudando, para no fim colocar o meu servicinho lá na mesa da dona Marilena, então, tá, o que a senhora acha? Estou aprovado, professora? Eu não vou fazer isso. Isso é uma palhaçada. Eu não posso me submeter ao julgamento dessa pessoa. Quando havia filósofos qualificados no Brasil, né, é claro que eu coloquei o meu trabalho para o julgamento deles, tá certo? Sobretudo o Estanislau da dos Anjos e o Miguel Reale, que era uma pessoa que realmente tem um domínio da técnica, sabia o que estava fazendo, eles sabiam que era um filósofo, tá certo? E esses dois já me deram toda a aprovação que eu poderia querer. Depois disso, não houve mais nada. Eu me lembro, numa época, eu estava lá fazendo um trabalhinho para a Top Books e escrevi 4 orelhas de livros, a pedido do Zé Mário Pereira. Eram 4 livros maravilhosos. Os melhores livros que saíram naquele ano, e os autores eram todos octogenários. Estavam entre 80 e 90 anos. Então, a hora que eu vi isso, eu falei: então o Brasil acabou. Porque quando o topo da elite intelectual só tem homens de 80 anos, então a geração seguinte já não tem mais nada. Vamos morrer esses caras. Acabou a brincadeira. E é exatamente o que aconteceu. Os octogenários foram morrendo. Né? Octogenários, nonagenários, às vezes, Miguel Reale morreu, morreu Alberto Salles. Né? E é assim por diante. Né? O nosso embaixador José Oswaldo Vieira Pena Graça, ele está vivo e um milagre. É o sujeito que ele está com 90 e tantos anos, né? E ele está escrevendo cada vez melhor. O negócio é inteiramente absurdo. Fala: mas isso aí acontece no Brasil por misericórdia divina, para não deixar acabar tudo, então prolonga, né? Deus prolonga a vida do homem, né? Para não deixar acabar. Então, mas a diferença entre os homens de 90 e os homens de 60 é hoje uma coisa brutal. Se você pegar os homens que estavam com 90, você tem, vamos dizer, mestres do ofício, ou filosófico, ou literário, tá certo? Como o próprio Alberto Salles, como o Miguel Reale, e muitos outros. E na geração seguinte você tem aí, né, Luiz Fernando Veríssimo, Paulo Coelho, etc, etc. São os homens de 60 anos de idade, os homens da minha idade. Tá certo? Então, acabou. Acabou. Tá certo? E quando eu fui batizado com esse nome do Olavo, quer dizer, é uma palavra norueguesa que significa sobrevivente, Deus sabia o que estava fazendo, porque lá dentro sobrou só eu, gente. Morreu todo mundo, tá vendo? Então, aqui é chance única. O destino cultural do Brasil está na sua mão. Então é por isso que é exigido, pessoal, esses compromissos de ir até o fim do curso. Eu não sei exatamente o quanto vai durar, eu calculo algo entre 4, 5 anos. Tá certo? Pode ser mais, pode ser menos. Eu exigi esse compromisso de permanência até o fim, porque isso aqui é uma coisa muito séria. Isso aqui não é somente um cursinho de filosofia. Tá certo? Como eu disse, eu não sei se nós, nós aqui, vocês estão aqui por interesse em aprender, por interesse em conhecer, por amor ao conhecimento. Tá certo? E isto foi exatamente o que moveu os primeiros que criaram a Universidade na Idade Média. Como eu disse, eram clubes de aficionados, eram pessoas que queriam conhecimento, não queriam necessariamente uma profissão. E se não é esta a motivação, então o conhecimento universitário, o estudo universitário não faz o menor sentido, porque eles transformam, na melhor das hipóteses, opa, parece que caiu a transmissão.